certamente vai contar tudo em pormenores. Sim, temos aqui junto a nós o Pedilharco e numa tarde em que era preciso uma vitória para alimentar a esperança para a última jornada para o Nogueirense depender de si próprio, ir a Bustelo e então aí decidir se o Nogueirense sobe ou não. Perguntava antes de mais ao Pedilharco como é que viu esta vitória frente a esta equipa do Sampedrense e como é que agora estão preparados, como é que está preparada a equipa técnica e os jogadores para a grande aventura que vem, a grande final frente à equipa do Bustelo. Se mais boa tarde, fazer só uma pequena correção se me permite, o empate também dava para nós estarmos em condições de disputar a subida divisão. E portanto tínhamos que obter o mesmo resultado, que era a vitória. Aquilo que temos que obter agora seria o mesmo que teríamos que obter se tivéssemos empatado aqui em casa. Sobre este jogo, foi um jogo do ponto de vista posicional na primeira parte desequilibrado. O Sampedrense foi uma equipa que esteve sempre posicionada bastante atrás da linha da bola, com muitos jogadores do meio campo para trás, no seu meio campo defensivo. Contudo, esteve posicionado dessa maneira, mas bem posicionada, com os jogadores próximos, a fechar as linhas de passe. Tivemos, na maior parte do tempo, pouca qualidade nas nossas decisões relativamente à forma como devíamos entrar na zona de finalização. Pouca mobilidade dos quatro homens da frente, os médios com poucas opções de linhas de passe. E daí não temos criado muitas oportunidades. Na segunda parte do jogo, naturalmente com o cansaço também da equipa do Sampedrense, ia perder 1-0, um ou outro jogador começou a quebrar essa cortina defensiva, começaram a sair, começou a haver mais espaço, e naturalmente que o Nogueirense também criou algumas oportunidades, podia ter feito mais golos, um grande golo de Chan. Acho que é importante nós mencionarmos estes golos que existem de vez em quando na terceira divisão, os tais golos que é pena a televisão não estar cá para mostrar, mas ficaram mais golos por marcar. É evidente que este golo agora no fim foi uma desatenção, a equipa estava provavelmente um bocado em fadiga, mas não era merecedor. Acho que a diferença apenas de um golo não é justa. De qualquer forma ganhámos, que era importante, tomámos 3 pontos e vamos preparar o próximo jogo. Mister, perguntava, naquele final, quando se dirigiram aqui ali ao público, era já pedir a todos os adeptos e simpatizantes da equipa do Nogueirense para se deslocarem no próximo domingo a Bustelo para apoiar a equipa, como têm feito até aqui, para o Nogueirense vencer e vamos lá cumprir o objetivo que era a subida? Sim, em primeiro lugar era para agradecer, um agradecimento àquilo que tem sido a companhia que eles nos têm feito ao longo deste percurso. Nem sempre é possível ir fora, este ano não tem havido tanta gente como houve o ano passado. De qualquer forma, as circunstâncias também são outras, as circunstâncias da vida neste momento são diferentes das do ano anterior, as locações também são diferentes, e no fundo era agradecer, era eles perceberem que deste lado há reconhecimento e gratidão pelo apoio que nos prestam. E como eu já disse aqui em tempos, nós jogamos por cá público, nós jogamos para que alguém goste da nossa forma de jogar e tudo faremos para levar o nome de Nogueira do Cravo longe e do Conselho de Oliveira do Hospital. É uma final, à semelhança do ano passado, e portanto, como final que é, vamos nos preparar o melhor possível para tentar ganhar e trazer então essa possibilidade de subir à segunda divisão para a nossa freguesia. Pedro Ilharco, perguntava-lhe também, depois destes resultados e deste que é o último jogo aqui em casa frente ao público afeta à equipa do Nogueirense, perguntava-lhe que balanço faz desta época, independentemente do último jogo, se o Nogueirense consegue ou não subir, que balanço faz desta época desportiva? Nesta altura fazer balanços é difícil, porque é difícil não associarmos este último jogo e aquilo que ele nos poderá trazer. De qualquer forma, acho que o comportamento que a equipa teve ao longo deste ano foi um comportamento meritório. Foi a mudança de série para a qual nós não estávamos preparados no início. Foi uma primeira contrariedade, porque esta equipa foi preparada para jogar na Série D. Tudo apontava para isso, as mudanças em algumas equipas de última hora que nos fez ir para a Série C. Tivemos um período bom, fase inicial, muito boa, onde naturalmente que este ano, independentemente daquilo que aconteceu dentro das quatro linhas, há um marco que fica nas nossas vidas, que não passa, portanto não é, as pessoas não pensem que já passou porque não passou. E nessa perspectiva acho que com a dor que temos por dentro, temos feito um percurso que na minha opinião deve orgulhar as pessoas, em primeiro lugar deve orgulhar os jogadores e os treinadores que aqui estão todos os dias, e deve orgulhar também as pessoas do Nogueira do Cravo, porque é muito difícil, já aconteceu, é evidente que não é virgem no futebol esta situação, já aconteceu noutros clubes, e quando aconteceu, na altura pensei como é que seria se acontecesse comigo, e por muito que nós nos preparemos, nunca estamos verdadeiramente preparados, porque cada um sente a dor à sua maneira, e nessa medida não é muito fácil ultrapassar isto. De qualquer forma, é precisamente por isso, acho que devemos...